Fecheiro 33, página 291, capítulo 29. Acordamos ao som de gritos e de trovões, uma tempestade que irrompeu do céu azul. Não há chuva, apenas o ar cinzento, seco e a fender-se, e raios aos zigzags que se abatem com um ruído semelhante ao bater de palmas de mãos gigantescas. Corremos até à porta da tenda e olhamos para o exterior. Fumo, acre e escuro, levanta-se da praia e avança na nossa direção, transportando o cheiro da terra fustigada pelos relâmpagos. O ataque começou. E Zeus mantém o seu acordo, pontuando o avanço dos troianos com um encorajamento celestial. Ouvimos um som surdo nas profundezas do solo. Talvez uma carga de carros, conduzidos pelo enorme Sarpedon. A mão dele agarra a minha e o seu rosto está sereno. É a primeira vez em 9 anos que os troianos ameaçaram a porta e que avançaram tanto pela planície. Se derrubarem a muralha, deitarão fogo aos barcos, a única maneira de que dispomos de regressar a casa. A única coisa que faz de nós um exército, em vez de refugiados. Aquele é o momento que Aquiles e a mãe tinham invocado. Os gregos, vencidos e desesperados, sem ele. A prova súbita e irrefutável do seu valor. Mas quando irá ele achar que é chegada a altura de intervir? Nunca, é a sua resposta quando lhe pergunto. Nunca, até Agamemnon me pedir perdão. Ou Heitor em pessoa entrar no meu acampamento e ameaçar o que me é querido. Jurei não o fazer. E se Agamemnon morrer? Tragam-me o corpo dele, que eu combaterei. O seu rosto está imóvel, como que esculpido, semelhante à estátua de um deus implacável. Não receias que os homens te odeiem? Eles deviam odiar Agamemnon. É o orgulho dele que os mata. E o teu? Mas conheço a expressão do seu rosto, a tranquilidade sombria dos seus olhos. Não irá ceder, não sabe fazê-lo. Vivi 18 anos com Aquiles e ele nunca recuou, nunca perdeu. O que acontecerá se for forçado a isso? Tenho receio por ele, por mim, por todos nós. Vestimo-nos, comemos e falamos corajosamente do futuro. Ele fala do dia seguinte, em que talvez vamos nadar, trepar aos troncos nus e pegajosos dos ciprestes, ou ver as crias das tartarugas saírem dos ovos que estão a ser chocados sob a areia aquecida pelo sol. Mas a minha mente não se fixa nas palavras dele, arrastada para baixo pelo cinzento do céu, pela areia fria e pálida como um cadáver e pelos gritos distantes de homens que conheço. Quantos mais serão no fim do dia? Fico a vê-lo contemplar o oceano. Este está estranhamente sereno, como se Tétis estivesse a suster a respiração. Os olhos dele estão escuros e dilatados, devido ao céu toldado e sombrio. A chama do seu cabelo toca-lhe na testa. Quem é aquele? Pergunta de súbito. Lá ao longe, na praia, um vulto distante, está a ser transportado numa padiola até à tenda branca. Trata-se de alguém importante, pois há uma multidão em seu redor. Aproveito a oportunidade para me mexer e distrair. Vou ver. Ao longe, fora do nosso acampamento, os sons da batalha tornam-se mais intensos. Relinchos penetrantes de cavalos empalados nas estacas da trincheira. Gritos desesperados dos comandantes. O estrépito de metal contra metal. Podalírio passa por mim a caminho da tenda branca. O ar turvo está impregnado do cheiro de ervas e de sangue, de medo e de suor. Nestor surge da minha direita, agarra-me o ombro com a mão, que sinto gelada através da túnica, e grita: estamos perdidos, a muralha está a ceder. Atrás dele, Macaon arqueja numa padiola, com a perna transformada numa poça de sangue, devido à ponta irregular de uma seta. Podalírio, curvado sobre ele, já está a trabalhar. Pátroclo, diz Macaon, ofegante, quando me vê. Dirijo-me a ele e pergunto, vais ficar bem? Ainda não posso dizer, creio. Interrompe-se e fecha os olhos com força. Não fales com ele, diz Podalírio com brusquidão. Tem as mãos cobertas de sangue do irmão. A voz de Nestor é precipitada, enumerando desgraça após desgraça. A muralha a abrir brechas, os barcos em perigo e muitos reis feridos. Diomedes, Agamemnon, Ulisses, caídos pelo campo de batalha como túnicas amarfanhadas. Os olhos de Macaon abrem-se. Não podes falar com Aquiles? Pergunta com voz rouca. Por favor, em nome de todos nós. Sim, a Fetia tem de vir em nosso auxílio, senão estamos perdidos. Os dedos de Nestor cravam-se na minha carne e o meu rosto fica úmido com a saliva do pânico pulverizada pelos seus lábios. Fecho os olhos. Recordo a história de Fênix, a imagem dos calidónios ajoelhados perante Cleópatra, a cobrir-lhe mãos e pés de lágrimas. Na minha imaginação, ela não olha para eles, só lhes estende as mãos, como se fossem panos, para lhes enxugar as lágrimas. Tem os olhos postos em Meleagro, o marido, à espera da sua resposta, da expressão da sua boca que lhe diz o que ela tem de dizer. Não. Liberto-me dos dedos do ancião. Estou desesperado por escapar ao cheiro azedo do medo que assentou como cinza sobre tudo. Volto-me e fujo da tenda para longe do rosto contorcido de dor de Macaon e das mãos estendidas do velho. Quando saio, ouve-se um estalido tremendo, como o casco de uma embarcação a desfazer-se, como uma árvore gigante a cair por terra. A muralha. Seguem-se gritos de triunfo e de terror. À minha volta há homens a transportar camaradas caídos, a cochear apoiados em muletas improvisadas ou a rastejar na areia, a arrastar membros partidos atrás de si. Conheço-os. Os seus troncos cheios de cicatrizes que os meus ungüentos cobriram e isolaram. A carne da qual os meus dedos limparam ferro, bronze e sangue. As suas bocas que gracejaram, agradeceram e fizeram caretas enquanto eu trabalhava. Agora esses homens estão de novo destruídos, cobertos de sangue e com os ossos esmagados, por causa dele, por minha causa. À minha frente, um rapaz, com uma perna perfurada por uma seta, tenta pôr-se de pé. É Eurípilo, príncipe da Tessália. Não paro para pensar. Passo-lhe o braço por baixo do ombro e carrego até à tenda. Ele está a delirar de dor, mas reconhece-me. Pátroclo, consegue articular. Ajoelho-me diante dele, com a sua perna nas minhas mãos. Eurípilo, consegues falar? Maldito Paris, a minha perna. A carne está inchada e lacerada. Pego no punhal e começo a trabalhar. Ele range os dentes. Não sei quem odeio mais, se os troianos, se Aquiles. Sarpedon derrubou a muralha só com as mãos. Ajax susteve-os durante o tempo que pôde. Agora estão aqui, diz ele, ofegante, no acampamento. Ao ouvir estas palavras, o meu peito aperta-se com o pânico e domino o impulso de desatar a fugir. Tento concentrar-me na tarefa que tenho entre mãos, tirar-lhe a ponta da seta da perna e ligar a ferida. Despacha-te, diz ele a arrastar as palavras. Tenho de voltar, eles vão queimar os barcos. Não podes voltar para lá, perdeste demasiado sangue. Não, diz ele. Mas a cabeça cai-lhe para trás e fica quase inconsciente. Irá sobreviver ou não, consoante a vontade dos deuses. Eu fiz tudo o que pude. Respiro fundo e saio da tenda. Duas naus estão em chamas, com os longos dedos dos mastros incendiados pelos archotes troianos. Um grupo de homens amontoa-se contra os cascos, a gritar, desesperados, a saltar para a coberta para extinguir as chamas. O único que reconheço é Ajax, de pé, com as pernas abertas na proa da embarcação de Agamemnon, uma sombra imponente recortada contra o céu. Com a lança a desferir golpes nas mãos dos troianos que enxameiam como peixes esfomeados, ele ignora o fogo. E eu fico ali, imobilizado e de olhos fixos, até ver uma mão estender-se de súbito acima do ajuntamento para agarrar a proa acerada de um barco. E depois o braço por baixo dela, seguro, forte e escuro, e a cabeça e o tronco de ombros largos, fendo o ar como o doce de um golfinho, destacando-se da efervescência dos homens por baixo dele. E agora, o corpo moreno de Heitor contorce-se sozinho perante a impassibilidade do mar e do céu, suspenso entre ar e terra. O rosto dele está calmo, em paz, e tem os olhos erguidos, um homem a orar, um homem a procurar Deus. Fica assim, por um momento, com os músculos de braços fletidos, tensos, a armadura erguida nos ombros, deixando à vista as ancas, semelhantes à cornija esculpida de um templo. Depois, com a outra mão, arremessa uma tocha brilhante contra a coberta de madeira do barco. É um bom arremesso, que faz o Archote ir parar no meio das cordas velhas e podres e de velas caídas. As chamas propagam-se imediatamente, avançando ao longo da corda e ateando a madeira por baixo. Heitor sorri. E porque não haveria de o fazer? Está a vencer. Ajax solta gritos de frustração. Ao ver outro barco em chamas, os homens que saltam em pânico das cobertas carbonizadas, Heitor a arrastar-se para longe dali e a desaparecer no meio da multidão lá embaixo. A sua força é tudo o que impede os homens de cederem por completo. É então que a ponta de uma lança, atirada de baixo, cintila, prateada como as escamas de um peixe banhado pelo sol, lampeja, demasiado rápida para que seja possível vê-la com nitidez, e de súbito a coxa de Ajax tinge-se de vermelho vivo. Trabalhei tempo suficiente na tenda de Macaon para perceber que perfurou um músculo. Os joelhos dele vacilam durante um momento e cedem lentamente até que ele cai. Capítulo 30. Aquiles ficou a ver-me aproximar, a correr tanto que a respiração me deixava um travo de sangue na língua. Eu chorava com o peito a tremer e a garganta em brasa. Agora iam odiá-lo. Ninguém recordaria a sua glória, a sua honestidade, nem a sua beleza. Todo o seu ouro se transformaria em cinzas e ruína. O que aconteceu? Perguntou ele de sobrolho carregado e com uma expressão de preocupação. Seria possível não saber? Estão a morrer, respondi sufocado. Todos eles. Os troianos estão no acampamento a queimar os barcos. Ajax está ferido. E se não fores tu, ninguém poderá salvá-los. Enquanto eu falava, o seu rosto assumiu uma expressão de frieza. Se estão a morrer, é por culpa de Agamemnon. Eu disse-lhe o que iria acontecer se ele me desonrasse. Ontem à noite ele propôs. Aquiles produziu um ruído gutural. Ele não propôs nada. Algumas trípodes, algumas armaduras. Nada para reparar a sua ofensa ou para admitir a sua culpa. Eu salvei-o vezes sem conta, o seu exército, a sua vida. Numa voz empastada de cólera mal contida, concluiu. Ulisses, Diomedes e os restantes podem lamber-lhe as botas, mas eu não o farei. Ele é desprezível. Agarrei-me a ele como uma criança. Eu sei isso, e todos os homens também o sabem, mas tens de lhe perdoar. É como disseste, ele vai condenar-se a si próprio, mas não os acuses pela falta dele. Não os deixes morrer por causa da sua loucura. Eles amam-te e veneram-te. Veneram-me? Nenhum deles se pôs do meu lado contra Agamemnon. Nenhum deles intercedeu em meu favor. A amargura com que falava surpreendeu-me. Ficaram ali a deixá-lo insultar-me, como se ele tivesse razão. Esforcei-me por eles durante 10 anos. E a paga que me deram foi abandonarem-me. Os seus olhos ficaram sombrios e distantes. Fizeram a sua escolha. Não verti lágrimas por eles. Vindo da praia, chegou até nós o estalido do mastro de um barco a quebrar-se. Agora o fumo estava mais espesso. Havia mais barcos a arder, mais homens mortos. Deviam estar a maldizê-lo, a condená-lo às cadeias mais escuras do nosso submundo. Eles foram insensatos, mas mesmo assim são a nossa gente. Os mirmidões é que são a nossa gente. Os restantes podem desaparecer. Ele preparava-se para partir, mas segurei-o contra mim. Estás a destruir-te. Não vão amar-te por isto. Vão odiar-te e amaldiçoar-te. Por favor, se tu... Pátroclo pronunciou o meu nome num tom áspero, como nunca tinha acontecido. Os seus olhos pousaram em mim e a sua voz foi como a sentença de um juiz. Não farei isso. Não voltes a pedir-me. Olhei para ele com a firmeza de uma seta a cravar-se no céu. Não encontrava as palavras capazes de o atingirem. Talvez elas não existissem. Areia cinzenta, o céu cinzento e a minha boca vazia e ressequida. Era como se tudo estivesse a desmoronar-se. Ele não iria combater. Os homens morreriam e a honra dele também. Não havia lenitivo nem misericórdia. Porém, mesmo assim, a minha mente esgaravatava, desesperada, na esperança de encontrar uma coisa capaz de o demover. Ajoelhei-me e apertei as mãos dele contra o meu rosto. As minhas faces estavam inundadas de lágrimas intermináveis, como água a correr sobre uma rocha cinzenta. Então, falo por mim, pedi. Salva-os por mim. Sei o que estou a pedir-te, mas mesmo assim peço-te por mim. Ele baixou os olhos e fitou-me e vi o efeito das minhas palavras nele. A luta que se refletia nos seus olhos. Pede-me outra coisa qualquer, respondeu-me em voz embargada. Seja o que for, mas isso não, não posso. Olhei para a pedra do seu belo rosto e insisti desesperado. Se me amas, não. O rosto dele estava rígido de tensão. Não posso. Se ceder, Agamemnon poderá humilhar-me sempre que desejar. Nem os reis, nem os homens irão respeitar-me. Estava ofegante, como se tivesse corrido muito. Pensas que quero que eles todos morram? Mas não posso, não posso. Não vou deixar que ele me tire isso. Então faz outra coisa qualquer. Pelo menos envia os mirmidões. Envia-me no teu lugar. Veste-me a tua armadura, que eu conduzirei os mirmidões. Eles vão pensar que és tu. Estas palavras surpreenderam-nos a ambos. Pareciam proferidas através de mim e não por mim, como que saídas diretamente da boca de um deus. No entanto, agarrei-me a elas como um afogado ao seu último fôlego. Estás a ver? Não precisas de quebrar o teu juramento e assim os gregos serão salvos. Ele fitou-me e disse, mas tu és incapaz de combater. Não terei de o fazer. Eles têm tanto medo de ti que se me virem fogem. Não, disse ele, é demasiado perigoso. Por favor, agarrei-o. Não é, vai correr tudo bem. Eu não me aproximo deles. Automedonte vai estar comigo. e os restantes mirmidões. Se não podes combater, pronto, não combates, mas salva-os desta maneira, deixa-me fazer isso. Disseste-me que te pedisse outra coisa qualquer, mas não o deixei responder. Pensa, Agamemnon vai perceber que tu estás a desafiar, mas os homens vão adorar-te. Não há fama maior do que esta. Irás provar a todos eles que o teu fantasma é mais poderoso do que todo o exército de Agamemnon. Ele estava a escutar-me. Será o teu nome poderoso a salvá-los e não a tua lança. Nessa altura, todos irão rir da fraqueza de Agamemnon. Estás a perceber? Observei os olhos dele. Vi a relutância ceder, pouco a pouco. Ele estava a imaginar a cena, os troianos a fugirem da sua armadura, apanhando Agamemnon de surpresa, os homens a caírem aos seus pés, cheios de gratidão. Aquiles ergueu a mão e disse: jura-me, jura-me que se fores não vais combater, que ficas com o Automedonte no carro e deixas os mirmidões irem à tua frente. Juro. Apertei a minha mão contra a dele. Claro, não sou louco. Só quero assustá-los. É tudo. Estava alegado em suor e estonteado. Tinha encontrado uma maneira de transpor os corredores intermináveis do seu orgulho e da sua ira. Iria salvar os homens. Iria salvá-lo a ele, de si próprio. Deixas-me? Ele hesitou durante mais alguns instantes, com os olhos verdes a perscrutarem os meus. Depois, lentamente, fez um aceno de cabeça afirmativo.